Фаля Кличика. Was that an earthquake? That, my lad, was a dragon. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. Bom pessoal, estamos aqui para mais uma Falha Crítica e hoje nós vamos falar sobre ele. É a segunda vez que a gente faz o filme, o segundo filme da trilogia, né? Encerrando o ano de novo. Justo. O Hobbit 2, a decepção de Smaug, quer dizer, a desolação de Smaug. É isso. Pô, aí, o último cast do ano, hein? Último cast o moderador do ano. Último cast do ano, certeza. O último cast do ano, cara. O que foi, Vasco, você falar? Não, como assim, cara? O moderador já me pega e me solta um é porque, opinião é porque ele não eu errei, cara. Eu falei errado, desculpa, acontece. Ele não é tendencioso, imagina. Imagina. Já arrumei, já falei, desolação, a decepção é outra coisa, não é o filme, não. Bom, e mais uma vez estou eu aqui, Eduardo, com vocês. Vou falar o Baço, graças a Deus estamos no último cast do ano. Aqui é o Ricardo e Gravidade é o melhor filme do ano. Porra, mano, mas entra todo mundo agora? Não. Sacanagem. Pacific Rim é o melhor filme do ano, cara. E aqui é o Adriano e, terminando o cast, férias e o pai StarCraft, cara. Uhul! Uhul! Quer dizer, né, tipo... O filme, foda-se, né, tudo, né? Tipo, ninguém fez nada no filme, ninguém tá nem aí pra ele, né? Bom, o cast aí, só pra acrescentar, né, a produção é a mesma do Peter Jackson e tudo mais... O cast tem o mesmo, mas nós ganhamos aí, que eu já me adiantei várias coisas, vou me adiantar de novo. A melhor parte do filme, Benedict Cumberbatch, tá? Muito fodamente. Volta, e... cara, que voz, cara, mano. Volta, e que interpretação. Mano, é tipo, assim, um serviço de dublagem que o Benedict fez. É voice actor. Voice actor mesmo. Como dá estilo pra porra do dragão, ele é muito foda. E ele é o necromante também, né? A voz do necromante. Ele é a voz do necromante de outra forma. Uhum. Ah, eu não sabia. Nós temos aí de novo o Orlando Bloom voltando. E os movimentos também. Que foda, cara. E por final nós temos Evangeline Lilly. Isso. A Super Kate de Lost, que eu adoro, linda como sempre. E são as melhores coisas do filme, eu acho. Uma elfa que parece gatão, saltar, gatão. Ah, cara, esse gatão foi o primeiro... do Benedict e a gatona da... Esse foi o primeiro comentário que eu fiz quando eu saí de cinema. A única coisa boa nesse filme é que eles finalmente conseguiram pôr uma elfa bonita, né? É lindo demais, cara. Como eu disse, não que a... Liv Tyler não seja bonita, mas ela tava com uma cara de choro e doente na trilogia dos Senhor dos Anéis. Que ela não tava, sabe, bonita. Ela tava meio chorosa. Cara, na primeira trilogia, do Senhor dos Anéis, eu achei que o Legolas era uma elfa bem bonita também, cara. Também achei, cara. Um dublê bem gatinho. Ah, não sei. Tá, cara, bem diferente, inclusive, agora no momento. É, sim. Então, isso é uma das coisas que eu queria comentar depois. Ah, então, antes de começar os comentários... Rapidinho, só, a Evangeline, ela, no Lost, cara, ela suja e mal arrumada, era linda pra caralho. Ah, eu não assisti Lost, eu não lembro o personagem dela. Se eu vi, assim, passou muito batido. Então, antes de começar, eu queria só fazer duas colocações. A primeira é que o cast, imagino eu, já que você está escutando, será longo. Acho que teremos várias coisas pra falar. Não, eu tenho tanto pra falar. Não, né? Eu tô com fome também, quero jantar já. Prioridades, Basso, prioridade. Então corta essa parte, então, do cast. Não. Então introduz a segunda coisa. Não. Uma coisa que eu tinha só pra perguntar é, assim, o que acontece? Virou, assim, uma questão, sabe, de imagem, assim, uma questão de, como é que a gente fala, de identidade do cast, o Du sempre começar, tipo, não falando sobre o assunto, sem falar qual que é o assunto, tipo... Ah, mas isso ficou combinado, assim, bem algum memorando que eu não recebi? Sabe o que é o Fantástico Mundo, né? Eu mandei o e-mail depois, pra vocês. Depois o Rick edita, aí o Rick grava na casa dele o começo certinho e põe por cima da voz do cu, aí fica tudo certo. Eu pego que ele não fez isso, aí eu... Ah, tá, tudo bem. Então. Só pra saber. Eu mandei no e-mail do Covil, é que vocês não lêem. É que você trocou a senha, só você sabe agora. Detalhes. Ninguém lê essa merda. Só eu acesso o e-mail? Eu tenho culpa. Filme, bom, minha gente, filme. Bom, vamos começar pro filme, né? É bom avisar que vai ter spoiler, se vocês não perceberam. Vai ter spoiler. Não tem como a gente dar o que é o filme sem dar spoiler. Não tem também como vocês não saberem o que é o filme. Vocês se consideram nerds, são ouvindo esse podcast, não sabem o que é o Hobbit, tipo, desencana. Então, vai ter spoiler, estejam preparados. Querendo ou não, o livro é antigo, o filme é agora, mas, poxa. Então, vocês sabem o que pode acontecer. Contem isso com a de vocês. Eu não sei como começar a falar do filme. Eu tenho algumas opiniões, só vou começar a expor algumas opiniões minhas. O filme, pra mim, ele foi cansativo. Ele é um filme... É um filme que peca um pouco no ritmo, peca um pouco nos momentos de ápice. Ele faz aqueles cortes com vários arcos, que mais pra frente a gente discute sobre isso, e o livro, que eu não entendi alguns arcos que ele colocou. E esses arcos me cansaram um pouco, sabe? Ele tem 161 minutos, coisa assim. E ele me senti com 161 minutos mesmo, entendeu? Nossa, certo. Várias partes do filme, cara, eu olhei assim que eu falava assim, ele é muito cansativo, ele é um filme muito cansativo. Porque o Hobbit, por exemplo, que tem 169, né? O primeiro Hobbit tem 169, tem 10 minutos a mais, e não me cansou como cansou esse. Aí você cara, me bastante. O primeiro Hobbit pareceu que foi mais rápido mesmo. Porque e tem menos ápices. E tem menos ápices. Olha, mas no Hobbit, o primeiro Hobbit mesmo, uma aventura inesperada, eu não. Assim. Acho, a parte. Eu senti algumas partes, tipo, longa. Tipo, a parte final do Hobbit eu achei. Tinha achado já do primeiro longa. Aí nessa teve vários momentos que eu achei, tipo, bem longa, assim. Tipo. Umas cenas que eu falei, ok, é legal, mas tipo, meu irmão, pior, sabe? Tipo, 15 minutos já não descendo em barril, tá ligado? Tipo, mano, já deu já, tá ligado? Achei pior nesse, cara. Achei que ele enrolou mais, achei que o roteiro... Sim, eu tô falando só que é uma coisa que já tinha vindo um pouco do outro, mas que agora agravou. É que eu não senti tanto no outro não, viu, Basso? Eu sei que assim, se eu parar e analisar, eu assisti acho que umas 3 vezes o Hobbit depois do cinema. E sim, você analisando ali, você faz, essa parte tudo bem, sabe? Vamos tirar isso daí e tal. Mas não me cansa. Tô falando nem analisando, tô falando de sentir mesmo, tá ligado? Tipo, você tá a bunda na cadeira e fala, puta, mano, tá sabe? Tu começa a se mexer, não achar posição, assim, porque fala, cara, já deu, já. Que foi o que eu fiz nesse. No Hobbit, no Jornada Inesperada, não. Nesse sim, cara, esse cansativo. Cara, um dos problemas, que foi o que eu saí falando com o Basso do cinema, é que eu não sei se por causa da primeira trilogia, o que foi... Eles botaram na cabeça que todo filme de Senhor dos Anéis tem que ter aí 3 horas. E esse filme realmente não precisava de 3 horas. Você principalmente que é um livrinho, né? Você podia ter cortado tanta coisa ali navalhado que eles resolveram colocar. Eles colocaram um vilão novo. Eles colocaram um monte de coisa, tipo, pra quê, saca? Tipo, não, vamos aproveitar que o Orlando Bloom não tá fazendo nada e quer trabalhar aqui com a gente pra fazer o Hobbit. Vamos, então vamos botar um monte de cena pra ele. Tipo, pra quê, tá ligado? É um personagem que não influencia nessa história. Não entendi. E você vê ali que ele tá deslocado. Não entendi. Ele achou legal. Não entendi, cara. Tem várias coisas daí que a gente vai ver no Hobbit, acho que são coisas que a gente acha que vai falar, que a gente tem que entender que na literatura foi feito primeiro o Hobbit e depois o Senhor dos Anéis, né? E aí tinha até uma ideia do próprio Tolkien de reescrever o Hobbit depois que ele tava fazendo, já tava com a ideia do Senhor dos Anéis, né? Ele pra realmente conseguir encaixar melhor as coisas, porque o Hobbit era pra funcionar com o livro sozinho, o anel era só o anel da visibilidade, né, o poder de Sauron, não tinha toda aquela coisa toda, e ele ia fazer tipo um negócio pra dar mais uma encaixada, né? Agora o Hobbit tá vindo no cinema depois do Senhor dos Anéis. E aí é óbvio que os caras vão fazer uma forçação de barra terrível para fazer as coisas se encaixarem na filmografia, para que for realmente uma saga única, assim, tipo, de 6 filmes. Eu entendo, Basso. Até no final do Retorno do Rei, principalmente a parte compilada, que veio com os anexos que o próprio Tolkien colocou, fazem muito encaixe do Hobbit com o Senhor dos Anéis, porque ele fez posteriormente mesmo. Eu até entendo isso, mas algumas coisas cansa no filme e algumas coisas ficam perdidas. Se o Gandalf tem toda aquela visão, toda aquela certeza de Sauron, ele não teria a reação que ele teve de falar com Saruman que a gente viu no primeiro. É, e nem toda aquela coisa. Desconcerta quando ele o filme. Viu o anel mesmo do Bilbo e confirmou que era um anel, né? Desconcerta o filme. Esse é o problema pra mim, tá? Coloca. Quer pôr? Enche linguiça. Era 2, o cara mandou fazer 3, porra. Enche linguiça aí, foda-se. Podia ser mais curto, como tu falou? Podia. Quer fazer de 3 horas? Faz de 3 horas também, foda-se. Mas não desconstrói o que você já criou anteriormente. E essa parte foi a que mais me incomodou. Além das outras que me incomodou menos. Umas coisas que me incomodaram muito, por exemplo, ninguém sabia que essa porra desse anel é um anel, que isso corrompe, que isso te prende. O Bilbo sendo corrompido nesse filme, é absurdo isso, cara. O Bilbo não usa o anel, cara. Ele não usa o anel, ele usou o anel uma vez, durante o filme inteiro. E não foi corrompido porque não tinha Sauron pra se corromper. Não, ele usou mais de uma vez o anel. Ah, é, ele usou nas aranhas, ele usou um pouquinho no castelo e ele usou um tequinho no dragão. Tipo, ladrão que não quer ficar invisível. Isso não faz sentido, tá ligado? Ele... Porque não tem aquela coisa, ah, não, esse anel vai te corromper, que nem o Gandalf fala pro Frodo nos filmes sequentes, né, que são antes. E que ficou visível ali com o Bilbo em alguns momentos também, né? Que naqueles tinha essa flashes condição, do Sauron, né? Não, tipo, o Bilbo simplesmente põe o anel, ficava visível, vou salvar o mundo, que é o que ele fazia. Entendo algumas mudanças, sim. Ninguém com mais de 13 anos, 12 anos, quer ver um filme de anões saltitantes felizes, que é o Hobbit. Tá ligado? Se você for ler o livro, você vê, ele realmente é um livro infantil. Ele não é um livro adulto. Sim, é um livro com águias falando, os wargs falavam, as coisas falavam, todo mundo falava. Era fábula mesmo. É fábula, tipo, tudo bem, a gente tem que entender. Que aí eles não iam poder fazer isso no filme, porque senão eles iam ter que pagar pra caralho pro Benedict, porque certamente o Benedict ia fazer a voz e tudo. E pro Narnia, né? Porque aí a galera ia falar que tá copiando já. E o Narnia também. E, tipo, tá ligado? Entendo que tem mudança sim, mas agora rasgar o livro e jogar fora eu acho complicado. Tipo, ah não, vamos criar a partir das coisas. E como o Henrique falou, ele nega muita coisa que ele afirmou na trilogia de Senhor dos Anéis. Exato, do filme. Esse cara, ele foi ele tipo, mesmo que fez, porra. E é foda, sabe? Como você faz esse tipo de erro você, tá ligado? Se ainda alguma pessoa tá construindo algo baseado no que você escreveu, beleza, acontece, foda-se. Agora, furo de roteiro em coisa que você faz é errado. Não pode ter. É, eu também acho. Não é o filme, eu concordo, o filme não é de se jogar fora, entendeu? Não é. Tem partes bem bacanas, mas é que tudo isso, pra quem é mais fã, mais lê o livro e tal, e tá acompanhando, pra quem gosta tanto do Senhor dos Anéis, gosta dos filmes também, além dos livros, o Desolação de Smaug, ele se perde muito, cara. Ele se perde muito, infelizmente ele se perde muito. Ele é um filme lindo, assim, muito bonito, muito bem trabalhado, apesar dos efeitos especiais estarem um pouquinho a desejar na minha... É, isso que eu ia falar, viu, cara? Mas o dragão tinha ficado ruim, na minha opinião, que eu falei isso no cast anterior, inclusive, que aquela imagem ficou ruim, mas agora eles deram uma bela consertada, tá bem bonitinho o dragão. Eu achei o dragão bem da hora também, agora. Eu achei outros efeitos que tiveram, tipo, ao longo do filme... Teve muita movimentação de elfo, né, Basso? Ficou feinha, cara, ficou horrível. Esse é um negócio também que, tipo... Mas isso, assim, também já pegando em efeitos especiais gerais, tipo... Efeitos especiais, onde você tem que, na verdade, colocar uma movimentação, misturar humanos no efeito especial, tipo, por exemplo, botar uma movimentação de pessoas, cara, ainda eles não atingiram o ponto certo. Assim, efeito especial, onde não precisa ter nada humano, onde realmente é tudo computação gráfica, tudo bonitinho, tipo o dragão, ou, por exemplo, no filme do Homem de Ferro, onde o Homem de Ferro é um efeito gráfico inteiro, esse tipo de coisa, quando não precisa ter humanos lá, cara, os efeitos hoje em dia já estão perfeitos, cara. Cara, é lindo. Mas eu quando acho mistura que tem... pessoas reais, mano, eu não sei porquê, mas ainda não, simplesmente não atingiram um ponto, cara. Olha, eu acho que assim, se você não consegue fazer por diversas coisas, você tem jeitos de mascarar pra poder colocar. Por exemplo, o Narnia é um filme bem mais antigo e o Aslan me convence pra cacete. E é um elemento que digital no meio de um monte de coisa humana. Tá ligado? Por quê? É. Porque eles dão... tanto usar o Aslan, tipo, interagindo um pouco, quando interage é uma parte só dele, que eles devem colocar alguma coisa, tipo, realmente... um objeto real mesmo, em vez de digital, tudo mais. Eles conseguem fazer uns jogos, por exemplo, não sei com vocês, pra mim o Aslan me convence no cinto deslocado. Tô falando que, por exemplo, na parte das corredeiras dos anões, aquela parte que eles começam a lutar dentro dos barris com os orcs que estão nas barreiras, nas margens do rio... Teve várias cenas, tá ligado? Você olhou assim e falou, mano... Sabe, melhorou um pouquinho do Chapolin, assim. É, com certeza, porque os orcs ali são 100% digitais, os orcs. É, você via que era bem deslocado, tá ligado? Você via que realmente você via... Eu vi o do Cinema Rapadura falando que aí é a questão da luz, né? Não consegue iluminar igual no digital com o plano real. Não, tem como, não tem como. E quando você não consegue acertar, sincronizar bem essa luz, aí parece que o elemento tá destacado... do plano de fundo, né? É, sim. E teve vários momentos ali nas corredeiras que eu vi, tipo, destacado assim, sabe, mano, então não coloca tanto elfo pulando, tanto coisa fazendo peripécia, sabe? Conseguir fazer um encaixe legal no negócio por causa que a tecnologia não dá certo. É que aí o foda é que se fizessem isso, não seria elfo. Tanta peripécia, tanto pulo. Aí, tipo, puta, aí ia parecer que não seria... Mas o Legolas no Senhor dos Anéis ficou melhor que isso, cara. E é mais antigo. É do começo da década, vai. Década passada, né? Já estamos em 2013. Então eu acho que exageraram um pouquinho e acabou ficando mais feio. Uhum. Deixa eu só ver se eu perdi ou foi alguma coisa. Naquele momento da corredeira, acho que é o Gorin, ele sai pra fora, estoura o... Ah! A gente vai começar a falar dos erros. E aí, ele volta pro barril. Que raio de barril é aquele? Se a porcaria do Bilbo, tadinho, tava segurando do lado, porque não tinha barril. Aí o Glorin volta pra um barril, sozinho. Mas que porra de barril é esse? Eu, particularmente, não contei os barris. Mas eu acho que não tinha aquele barril ali. Só acho. Tá. Não tinha, porque a porra do Bilbo teve que ficar agarrado num na beira de um. Exato, achei essa parte. A galera não gosta dele, cara. Essa parte só me incomodou um pouquinho. Só. Suspensão de descrença, né? Os barril afundavam e voltavam, né, cara? Que jeito, cara? Essa porra dessa madeira é feita no quê, né? O Bumburk foi, que é o gordão. É o Bumburk, isso, é o gordão ruivo. Ah, é verdade, sim. Exato. Cara, os barris afundavam, enchiam d'água, voltavam e não tinha água dentro deles, tá ligado? Eu falei assim, cara. Que porra é essa, cara? Porque você pega a cena do livro, é tão simples. O Bilbo simplesmente... Os elfos mandavam mantimento pra cidade, com os barris amarrados como se fosse uma jangada, e eles desciam o rio com isso. Isso, sabe? Pra que fazer lá dentro, subiu na jangada e foi embora, tá ligado? Exatamente. Pra que fazer uma cena daquela? Pra que fazer uma cena daquela? Que é uma cena que enrolou até o Baço tá aí falando que enrolou aquela cena, sabe? Então pra quê, cara? Assim, desculpa, quando eu virei parâmetro de medida, assim... Não, porque a gente tá aqui, você... Porque você, pelo que você falou no começo aí, gostou do filme e tal, e reclamou dessa parte, é isso que a gente tá dizendo, entendeu? Ah, não, cara, eu achei, por exemplo, digital legal, eu achei que ficou realmente o dragão. Smaug tá lindo. Mas daí por quê? Porque a gente já vê já que é um ambiente mais escuro, que você ajuda, daí você consegue fazer um efeito, por causa da iluminação, você consegue escurecer tudo mais, aí você não precisa de tanta carga. É isso que eu tô falando, entendeu? Você vai ter que colocar um elemento desse, tipo, trabalha o restante em volta pro negócio não ficar deslocado, né? Porra, aquela cena do Smaug se enchendo de ouro, derretido, e nossa, saindo, eu virei pro Du, tipo... Foda. Mano, aquela cena eu acordei, porque, bem sinceramente, eu vou falar. Eu pisquei naquela última cena do corpo. É muito anão de luta de Smaug, sendo que tem outro... É isso que eu falo. Cara, sem zoeira, tinha 25 minutos, deve ter... Não, eu não tenho... Vasco, eu não teria tanto problema se o filme fosse o que deveria ser, que é a porcaria deles lá com o Smaug. Por quê? Tem o arco do Gandalf, tem o arco da porra do elfo que não devia estar lá, e tem o do... Tem três arcos ao mesmo tempo. Então a gente não sabe o que é prestar atenção, a gente não sabe qual é o ápice. Na verdade, se for ver, tem o arco do próprio Smaug com os anões e tem o arco inteiro da cidade que a gente sabe que tem alguma coisa envolvida lá. Uma não, e ainda tem o Gandalf. E ainda tem o Gandalf. E tem o do Bilbo em si, sem os anões, que também é uma parte a parte. São três arcos. Tem o arco do orc sem braço também, que quer vingança com, também. Com o anão lá também. Tem o arco ainda da Super Kate também atirando. Como é, se... é muito arco à toa. Porque é arco, inclusive, que não deveria estar, que não existe. Ele quis colocar e ainda colocou de uma forma impregnada nos outros, que deixou cansativo os outros. Bem, já que a gente tá falando de coisas que a gente não entende, como é que conseguiu seguir no livro, professor, só me explica uma coisa, tá? O Gandalf no Senhor dos Anéis, ele perde o cajado dele, certo? Certo. Tipo, isso. Fudeu lá na hora do Balrog, né? Tipo, já era, perdi, vou na espadinha mesmo, né? Tipo, faca na caveira, né? Tudo mais. Aí a gente sabe que ele foi lá depois, o Du tava me lembrando, na verdade, isso, que ele, tipo, cara, o cajado pro mago no mundo do Tolkien, ele é, tipo, a varinha do Harry Potter, entendeu? Tipo, não dá pra fazer magia sem. Sim, é só com ele sem. Que a magia acontece, exatamente. É, entendeu? É o foco. É o símbolo de poder total do cara. É. E aí o Du tava me lembrando que a Galadriel é que faz um novo arco pro Gandalf, que recupera ele depois. Novo arco? Um novo cajado. Desculpa, cajado. Pro Gandalf, ela dá o arco pro Legolas, né? Ela dá um arco encordado com os fios do cabelo dela, cabelo, né? Dela. Não, o cabelo dela é pro Gandalf, ela só dá o arco dos caras lá, dos não, o do, eu li esses tempo atrás de novo, Senhor dos Anéis, o arco é feito com os fios do cabelo. É, o arco tem fios de cabelo também dela. São com os fios de cabelo dela. Ela dá cabelo pro Gandalf, não muda nada, mas é no arco também tem cabelo. Aí a Galadriel dá o novo cajado pro Gandalf, e aí a gente sabe que é esse o cajado, que daí ele vai lá, que é o cajado branco. É o cajado do branco, exatamente. Feito com o cabelo dela também. Não sei. Branco. Sim, espero também. Que sim. Eu acho. Não sei. Aí o Gandalf, a gente vê naquela cena. Primeiro, achei muito legal o Gandalf realmente usando magia de verdade, né? Tipo, muito mais do que ele usou no Senhor dos Anéis inteiro, né? Tipo, ele tava soltando magia pra tudo quanto era lado. E aí o Gandalf tem o. Sério, ele tem o cajado dele estourado pelo. Dissolvido? Dissolvido pelo necromante. Sabe, tipo assim. Ah, mas você vai falar, tipo, isso dá pra acontecer. Quem viu a versão estendida, o rei dos Nazgûl destruiu o cajado dele, explodiu o cajado dele, né? Uhum. Tá, tudo bem, você me fala, tipo, da onde veio o cajado que ele tava, então, tipo, no Senhor dos Anéis? Ah, eu não vou discutir porque o Sauron não tá nem ali. O Sauron não faz sentido ele tá ali, então eu não vou discutir. O Sauron tá ali e o Gandalf perde pro Sauron, sério? De novo. Tipo, na verdade o Necromante era uma representação sim do Sauron, depois você descobre. Que eu acho muito legal. Só que o Gandalf derrota ele ali, e isso impede o Sauron de voltar tão cedo, o que faz todo o Senhor dos Anéis poder acontecer. É, porque eu não duvido. Isso pode acontecer no próximo filme. É, tem mais um filme, isso quer falar, tudo bem, mas eu tô só pensando só, tipo, como é que o Gandalf agora vai derrotar ele se não tem o cajado, mas. Com a espada. Tipo, vai cagar um cajado esse velho. Vai arrancar do cu do Radagast, né? Tipo, tá maluco, o Radagast vai estar fumando um tarugo. Ele vai usar o tarugo de... charuto, né? Tipo, que pariu. Tamanho do teco de beisebol. Aí eu fiquei olhando aquela cena toda. Tudo que o Radagast foi avisar a Galadriel, eu não duvido que o Radagast vai voltar pra buscar alguém. Ainda mais um cajado feito da Galadriel. Tipo, eu tô com o cajado sobrando aqui, que eu não fui pro caso de emergência. Loja Galadriel de cajados. Essas porra desses cajados também é a mesma merda que o escudo do Shiryu também, cara. É, em todo o santo filme vai pra casa do caralho também. Puta que pariu. Eu entendi, cara. Tipo, o arco do Gandalf tá tão legal, descobriu os orcs, caiu na armadilha. Aí achei. Pô, cara, eu aposto no Gandalf, entendeu? Tipo, eu acho ele um velhinho legal. Estamos, né, fazer o quê? Tipo, e o McKellen, tá certo que já deve estar com 120 anos pelo tanto de ruga que ele tinha. Um outro comentário que eu ia fazer, o Ian McKellen ali deve estar com pelo menos uns 4 dublês. Ele só tá dublando a história, né? Ele não aguenta mais andar aquele velho. Ele tá muito velho, cara. Tá muito acabado. Ele nunca pensou que aquele cajado ele ia gostar tanto, né? Mas eu já falei do Christopher Lee, que é o cara que faz o Saruman. O Christopher Lee tá com 92 anos. E tá inteiraço. Tá mais mas é que o Christopher Lee, você vê pela aparência dele que ele tá bem mais power do que o coitado do McKellen. Você vê que o Saruman não fumava tanta erva do condado. Exatamente. Aí, ó. O cara vive uma vida desregrada, banhada... Jovens que ouvem nosso podcast. É, cara. Drogas fazem aquilo que o McKellen, né? Fora que o Christopher Lee... É uma porra de um Sith, cara. O Ian McKellen, no máximo, foi um Magneto da terceira idade. Magneto meia boca da terceira idade, é. Uau. É, e o Christopher Lee, com 92 anos, lançou um CD de heavy metal porque ele canta heavy metal. Nossa. Porra. Voltando ao filme. Não, fala mais disso. Aí eu achei isso, tá ligado? Tipo, achei, tipo... Falei, pô, cara, puta arco legal que tava dando pro Gandalf. Tá, pode ser que ele resolva, mas vai fazer o quê? Tipo, vai dar uma de Constantine e enganar o demônio na lábia, tá ligado? Sim. É, eu não sim, entendi. Agora. Sim. Obrigado, então, Du. Passamos pro próximo tópico. Sim, próximo tópico. Sim é a melhor resposta pra esse arco do Gandalf, cara. Sim. Sim. Sim. Eles querem que ele engane o Sauron na lábia. Tipo, agora... Fudeu, tá ligado? Me explica por que o Peter Jackson, porque raios... Toda a porcaria de filme hollywoodiano tem que ter um romance, então a mina vai se apaixonar pela porra do anão. É o que eu comentei isso com o Bas, cara. Por quê? É por quê? Porque a porra do ele teve que pôr o que não faz sentido também, o Legolas se apaixonando pela foto do Gimli já, né? Nossa, aquela erguida ali de sobrancelha do Legolas, cara, foi muito... Se apaixonando pela foto do Gimli desde o início. E outra, se o Legolas tivesse aquela imagem do Gimli e com o pai dele, ter zoado o pai dele e tudo mais, o jeito que eles se encontram no Senhor dos Anéis na sociedade, ele teria usado isso contra o Gimli. Entendeu? Eu já prendi o teu pai. E óbvio que não, porque ele nunca teve aquela visão do Gimli daquele jeito, pra saber quem era o pai dele daquela ele forma. Ele podia até estar lá, foda-se, tá ligado? Mas não, esse contato, não entendeu? Dizer, mas não forçou muito a barra. É que eles queriam mas usar aí... Pra ter o nome do Senhor dos Anéis original no filme, tá ligado? A Cheia do Orlando Bloom deve estar barato, ele não faz nada, eu tenho uns 10 anos. Por quê? Porque o Peter Jackson quer colocar o início do romance e quer colocar o romance do anão com outro anão com o elfo de novo, né? É, isso é uma sacanagem que eles estão roubando que o primeiro relacionamento afetivo entre anão e elfo foi do Gimli e do Legolas, cara. Foi o homoafetivo. Mas foi afetivo, teve afetivo no meio. E, cara, é muito escroto pensar esse romance à primeira vista. É que as pessoas não fazem ideia da diferença de raça, né? Porque ali é uma diferença racial mesmo. É como se você se apaixonasse... Você se apaixonou pro cachorro, velho. Tá ligado? É, não, eu tava falando até pro Duque, que eu lembrei daquele primeiro Senhor dos o Planeta dos Macacos, que o cara depois tem aquele coisa com a macaca lá, né? O humano lá, não consigo lembrar o nome dele. Que daí ele vira e ele fala, tipo, pede um beijo pra ela, que ela vira e fala assim, mas meu Deus, você é horrível, né, tipo... Exato, exato. E olha que nós estamos falando ainda, tipo, também de coisas parecidas ainda, né, tipo, do humano pro macaco ali, né. Ali os caras vieram, tipo, tem toda uma cultura e uma... Ela é milhões de vezes mais velha, teoricamente. Sim, cara. É difícil, cara, é difícil engolir aquilo de primeira vista, assim, sabe? E fora não, que eles é são um relacionamento completos, né, cara? É, eles se odeiam natural. É a graça e a elegância e sofisticação contra o rústico, né? Tipo, o bruto, o resistente, né? O é tupão, aí... né? Um vive em cima da árvore, a porra do outro vive no fundo da caverna, cara. Tipo, é pegar exatamente... acho que o Tolkien, quando foi pegar pra compilar todas as lendas que tinham de elfos, porque tem dezenas, né, de lendas de elfos e de anões... Ele foi pegar dele pra escolher, ele realmente pegou e falou assim, não, vou colocar um ser exatamente o oposto do outro, que aí justifica, tipo... Eles se odiarem tanto. Eles se odiarem, tá ligado? Tipo, é uma antítese do outro. Não, cara, é que isso também, já pra mim, já cai no que eu falei no comentário do primeiro filme, que foi o erro da escolha de Lenk, onde esses anões parecem elfos e não parecem anões, né? Eles são bonitinhos, são mó galãos, os anões. São anões muito humanos, tá ligado? O cara que faz o Thorin... Claro, os três que estão parecidos com nós. Sim, mas, por exemplo, o cara que faz o Thorin é o Peter Armin-Clage, ele é mó galanzão, cara. Uhum. Mó bonitão, vai fazer a porra do anão. Pô, anão é o Gimli, porra. Não, o problema nesse romance ainda não é nem uma coisa... A questão do romance é que é totalmente gratuito e instantâneo, história, né? Exatamente, gratuitaço. E é instantâneo, né, cara? Porque realmente olha, ela olha pra ele, ele olha pra ela, Dá duas, três conversinhas, já estão falando sobre as estrelas, já estão querendo já sair pra... Ela já tá correndo atrás pra salvar ele de um monte de orc desobedecendo a ordem do seu rei e contagiando, tipo, o amor que o Legolas tem por ela. Tá ligado? Tipo, meu irmão, tipo, ela coloca, tipo, tudo já, tipo, depois de 15 minutos de conversa. Falei, pô, cara, o que você não tem? Nessa cena, porque ela sai do castelo antes do rei proibir alguém de sair do castelo. Ela não desobedeceu ordem nenhuma. Não, mas o Legolas chega e fala pra ela que ela tem que... Aí ela pega e convence ele a continuar seguindo. É, mas todo... Desobedeceu antes, desobedeceu depois. Desobedeceu, acabou. Desobedeceu. O que ele dá chamada? Bom, ela tava fora, ela não podia entrar mais, cara. Já era. O romance, ele não é... Ele é totalmente gratuito. Exatamente por essa visão que a gente tá reclamando. Mas no roteiro não é totalmente gratuito, porque é a porcaria desse romance que faz a porcaria do arco do Legolas, que tem que aparecer lá pra salvar o cara na cidade, entendeu? Se ela não fizesse isso, se ela não tivesse romancinho, ela não teria por que ir atrás deles, não teria por que ter o arco do Legolas que ele queria pôr tanto, não sabe, não, só Deus por quê. Eu tô falando que foi gratuito no sentido, tipo, que... Não, eu entendi, a gente não gostou, por isso que é gratuito. Não, gratuito no sentido, tipo, deu-se do nada, entendeu? Tipo, não teve... Sei lá, ela arrancou um espinho da pata dele, tá ligado? Eles se apaixonaram, sabe? Em isso, tá ligado? Sabe, uma coisa assim, entendeu? Nem que for, tipo, uma coisa assim, tipo, a Bela e a Fera, tá ligado? Tipo, não teve, cara. Tipo, não teve coisa nenhuma. Ela olhou pra ele, e ele ainda mais sendo uns elementos, assim, tipo, um pouco mais... Não sendo pejorativo, mas, tipo, parece ser um pouco um dos mais fracos dos anões, né? Tipo, parece ser, tipo, meio que o elo fraco. O Killy é o mais novo mesmo. É, e o mais fraco, assim, deles, tá ligado? Tipo, aí, tipo, falar pra mim que a Elfa deu uma olhada, olha, esse inocente no meio desses brutos e, ó, meu Deus, vou protegê-lo, sentido maternal. Não sei, só se for isso, porque não sei de onde é que veio, né? Tipo... Veio de que eles debateram as estrelas, cara, isso aí sempre faz. Ela foi, conversar pra debater as estrelas com ele. Chavequinho de estrela sempre dá certo, bastante. Entendeu? É, tudo sempre, bem, né? Mas ela já foi atrás da cela dele, foi conversar, tipo, tinha 13 anões trancados nas celas. Ela foi na dele e parou pra conversar. Tá ligado? Aí ele lançou o chaveco, então ela já tava na dele, tá ligado? Se ele falasse qualquer merda ali, ele tava levando. Bom, foi a olhada do Legolas naquela hora, né? Falando, vadia, sai de perto do meu anão. Era isso que ele tava pensando. A grande maioria do público entendeu. Não. Pô, ele tá com ciúmes do anão com a mina, da mina com o anão. Não, ele tá com ciúmes do anão com a mina. Não, isso foi antes de ver a foto do Guine. Antes de ver a foto do Guine, acabou. É, não. Bom, podemos falar de coisa boa desse filme, vai que tem algumas. A Elfa, já falei. Cara, a hora que o Smaug começa a falar como é que fala? A personalidade... Que o Benedict deu pro Smaug é incrível, cara. A personalidade que ele colocou é foda. O jeito de falar, a forma de falar. Cara, demais, hein? Que descoberta desse ator aí. Porra, parabéns. Agora tu vai participar de tudo também, mas parabéns. É, tô falando desde o início do Covil Geek, da série do Sherlock, que ele atua. Que ele é demais, ele fodelão. É demais. Parabéns, o cara teve que aparecer no Como Can do Star Trek pro pessoal falar, ah, não, olha só. Tem um ator bom aí na é que coisa. Aí o cara aparece como Khan, filmão blockbuster, rouba a cena em todas as imagens que ele faz. Já tava contratado, antes do Khan, já tava contratado pra ser o Smaug. Então a galera já ficou, vai ser o Smaug. Aí a gente assiste ele como Smaug, ele dá show de novo. Muito o cara bom, fez outra voz dentro do próprio filme. O cara vai fazer um filme do Guilherme Del Toro. O cara tá no Star Wars. O cara é o... Tá no Star Wars? O momento dele agora, né, cara? Tá no Star Wars. Ele tá o que a gente falava do nosso amigo... Nossa, fugiu a memória agora, Jack Sparrow. Muito amigo nosso. Johnny Depp, né, que a gente falava... Você falava também de Johnny Depp uns 4, 5 anos atrás. Eu falei assim, puta, um ator pra fazer tal coisa. Johnny Depp. É justo. Benedict, talvez ele faça qualquer coisa. Talvez ele faça qualquer coisa. Até que ele ache uma coisa que ele goste muito de fazer, isso é passar. E aí ele se cague. É, mas ele talvez... Talvez ele... É o novo assunto do momento, com certeza, é o Benedict. Sim. A nova... Legal ver ele. Ele e a Jennifer Lawrence, né? São as novas sensações do momento. Nossa aí. Nossa senhora, Jennifer Lawrence. Parece que essa mulher, tipo, realmente, né? Tipo, foi... O pessoal em Deus, essa mulher, como se Deus tivesse descido ela com nas próprias mãos dele, né? Colocado na terra, assim. Tipo. Eu adoro... Games, achei legal, mas, tipo, não existe... Não sei, cara. Só assim naquele filme que você comentou, Rick, que você assistiu dela, do... É, Jogos da Vida? Amor da Vida? O que ganhou o Oscar. Isso. Ela ganhou o Oscar por causa do filme, inclusive. É, então, cara, só se ela fez, assim, um trabalho, ela, assim, tipo, ela Robert De Niro. O Robert De Niro some na cena com ela, cara. É inacreditável. Só se ela fez uma coisa dessa. Só quem assistiu tem que ver. E o primeiro filme dela... E o, não, e, e, No Hunger Games ela tá bacaninha, mas não exige... Não ela exige... tá legal, mas é um filme que não existe. Não existe nada, né? Não exige nada dela. Qualquer boa do Lestim podia fazer. Não. Mas mesmo Juno que ela fez, tá ligado? Tipo, não, ela não fez Juno. Não é falar que fez Juno, ah não, é nem Paige. Puta, mas assistam o Inverno da Alma. Inverno da Alma, ela concorreu ao Oscar em 2010 por Inverno da Alma. E ali a galera já falou, opa, garotinha nova, 20 anos, 20 aninhos concorrendo ao Oscar? Assistam o Inverno da Alma, ela destrói o filme Inverno da Alma, é bom demais. E aí depois no chamo Lado Bom da Vida, viu, galerinha? Lado Bom da Vida, é verdade. Aí ela deixava de vez mesmo e o Oscar vem 2 anos depois. Então em 2 anos ela faz 2 filmaços. Ela consegue conciliar filmes blockbuster, né? No, açãozinha, faço do jeito que eu quero, com filmes cult, com filmes de personalidade. Ela tá fazendo isso de uma forma muito incrível com Hunger Games e o negócio. Mas o cast não é sobre ela, né? Mas então, o Benedict, cara... fodão na participação. Essa parte do Smaug é muito bacana, porque o início com o Bilbo, cara, é muito bom, ficou muito bem feito, dele tentando elogiar pra caralho e tal, e aí no momento, até chegar o momento dele virar e falar assim, você acha que todos esses louros que você tá levantando de mim não vão te salvar, né? É tipo, porra, é a porra de um anão, né? De um dragão, né, cara? Vamos enganar ele facilmente assim. Se não me engano, né? Apesar de que, ó, porra do anão lá deu aquela xingadinha pra acender o forno e o dragão caiu feito um... Ah, mas aí é o ego, né? O ego do dragão. Aí cara, aquela cena inteira depois de onde começa aquelas lutas, eu falei até pro Du, falei, cara, da onde veio todo aquele ouro daquela estátua do... Já tava nos barris, né? Pelo menos me deu essa impressão, já tava nas forjas, né? Que já estavam prontos, já estavam endurecidos nas forjas, foram derretidos pelo fogo. Isso. Foi só isso que aconteceu. Sobrou nos caldeirões. Foi o que eu te disse, Bas, na hora também, porque eu não tinha certeza. Sobrou ouro pra caceta, hein, cara? Ah, cara, olha a quantidade de ouro que tinha lá fora, né, velho? Que pariu, né, mano? Ouro eles tinham. Eu achei engraçado daí, tipo, falei pro Du, né? Foi parecer mais ou menos tipo aquelas desenhos do coiote, né? Que ele só percebe que ele não tem um chão embaixo quando ele olha pra baixo, né? Tipo, daí... Isso pareceu. Aí, tipo, a estátua ficou parada, aí de repente ela se desmanchou. Eu falei, tipo, da onde? Tá ligado? Tipo... Gostei uma coisinha dessa parte. Saca? Mas eu achei que ficou legal, tá ligado? Tipo, a questão mas ficou legal, é um anão que vai derrotar o Smaug, né? Mas... um anão gigantesco, só que ficou meio galhofa, eu achei. O que eu gostei foi o olhar do Smaug. De tipo, porra, quanto ouro, tá ligado? Achei legal essa parte. Eu achei aquele olhar mesmo de tipo... Sabe aqueles bichos que é atraído por alguma coisa e vê essa coisa na frente, quanto tipo... ouro e tal. Olha, eu gosto tanto de riquezas e, puta, cara, tem uma estátua gigantesca de ouro na minha frente. Aquele olhar de... Uou, cara, tipo, eu poderia... Eu sei que você deve estar quente pra caralho, mas eu poderia te abraçar agora. Isso eu gostei pra galera. Ele até abraçaria essa porra não derretesse em cima dele. Mas é isso que eu achei. Eu achei muito boa também essa parte, ser um dragão, um anão enorme, né, também, né? A questão também, tipo, são os anões que estão indo pra derrotar o dragão, né? Então, teoricamente, né, tipo, mesmo metaforicamente, ser um anão enorme que ia acabar derrotando ele, né? Só que eu falo pra você que pra mim estragou na galhofa e de repente o negócio desmanchar, tá ligado? Tipo, cair, que nem água. Não achei tão, tipo, o ouro caiu lá dentro da forma, tipo, deu uma esfriada, a forma quebrou, ficou aqueles segundinhos meio que no formato do negócio e saiu fora, eu não achei tão... Cara, saiu completamente líquido, assim, que é a mesma coisa se aquilo ali fosse uma coisa de um balão d'água naquela forma, alguém for lá e... deu uma batidinha com o alfinete, ligado? Fez... Shruaf! Falei, cara, você tava tão duro... Inclusive, eu achei que o... Ele ia desmanchar alguma coisa, né? Tipo, o bagulho ficou líquido como se fosse água mesmo. Eu achei que o Smaug ia tocar, e aí de dentro ia sair tudo, e aí a pressão da saída de dentro ia estourar tudo, entendeu? Como uma casquinha. Mas... Tipo, não, foi natural, eu achei meio estranho. Não sei, cara, eu achei ficou meio... Eu achei meio esquisito. Porra, a gente ia falar de coisa boa, já achamos mais uma coisa, né? Tá foda. O anão dourado ficou bonito, ficou bem feito. A saída também do Smaug cheio, coberto de ouro, assim, quando ele... Girando no ar. Girando, puta que pariu. Eu falei, aí, ó. Aí um CG foda pra caralho ficou, cara. Gostei das bravatas do Smaug, dele falando... As partes que ele vai falando. Minha escama é como ferro. Minhas unhas é como espadas. Minhas asas são como tornados. Achei muito foda. Achei bem, bem, bem foda. Eu só não gostei também porque nessa parte é absurdamente, totalmente inventada pro filme e pros anões poderem fazer alguma coisa pro Smaug. Porque os anões só vê o Smaug voando de longe no livro. O Smaug simplesmente sai da caverna pra procurar, porque ele nunca vê o Bilbo. Exato. Ele conversa com o Bilbo, tal, blá, blá. Ele não chega a ver tudo, pegar como foi ali. Aí o Bilbo foge, ele sai pra procurar, daí ele vai atacar a cidade, porque tá no meio do caminho, tá ligado? Aí eu já achei mais... E daí eu achei forçado o porquê dele ir pra cidade. Tipo, toda aquela, ah, não, porque você é da cidade. Eu achei meio, tipo, tá, vai, meio long shot aí. É, foi mais porque eles queriam, ele queria dar uma ação ali. Ele queria mostrar o dragão em si. E, querendo ou não, a gente tá falando de cinema, o principal é o principal, e o principal é a porra do Thorin e os anões, junto com o Bilbo. Eles tinham que participar efetivamente, não sobrar pra cidade. Foi que, aliás, fez isso, eu tava comentando também na saída do cinema com o Duke, com o Harris. Falei assim, cara, isso foi feito realmente, dessa vez, direito, né, cara? Porque eu senti muito mais o Thorin, né, fazendo as coisas... E o Bilbo meio que tirando eles da enrascada, tá ligado? Meio fazendo o papel do Gandalf com o Frodo, né, cara? Vai lá e retira. Só chega na hora pra tirar ou colocar em alguma enrascada, assim, não sei, mas... Ele tava mais em segundo plano, o Bilbo, né? Tipo, quem tava realmente tomando a frente, quem é que foi conversar com o Rei dos Elfos, quem foi negociar a coisa na cidade, quem que a primeira cena, né, que é o Thorin com o Gandalf sentado no pônei saltitante conversando, né, tipo... Já a primeira cena do filme é essa, né? Então, tipo, a discussão que depois que ele tem lá tudo lá com o rei, sabe, tipo, tá, é sempre ele no foco. É, ele como uma... tem que ser, porra? Se o cara exato, é a porra do rei. Ele teve uma estrutura. Porra. Uma estrutura cinematográfica muito melhor nessa parte do agente principal. Né? Com certeza foi bem, bem mais montado, bem mais estruturado pra ele. Fazer o que, tinha que fazer. Ele teve muito mais tempo de cena mesmo, né? No outro, o Bilbo ficou muito como o elemento principal, né? Como, né? Não é possível fazer a jornada, né? Tipo, sem o Bilbo, né? Nessa agora ficou muito assim, tipo, não, nós, pode ser que a gente foi buscar o ladrão lá pra isso, e o Bilbo ficou realmente na função de ladrão, né? Era batedor, o cara se escondia, o cara se esgueirava, abria, roubava... as chaves, né, tipo, fazia as saídas, ficou mais como papel de ladrão mesmo, né, tipo, não, o Thorin é o nosso líder, é ele que fala em nome da gente, é ele que decide as coisas, né. Eu achei que isso ficou muito legal no filme, assim, de realmente ter dado essa separada e ter voltado o foco pra quem, tipo, pelo menos ali, você tem um rei, né, tipo, teoricamente, né, que é o Thorin, não assumiu ainda, mas é mais ou menos quase igual o Aragorn tava também, né, no Senhor dos Anéis. Né? Tipo, você tem alguém que vai lá e fala, não, olha, eu que falo no mesmo pessoal, eu que decido, e as coisas vão ser feitas dessa maneira, né? Deixa o cara na cidade, ele não vai, ele vai atrasar a gente, né? Independente se isso tem ou não no livro, eu tô falando só da sim, tomada não, cinematograficamente mesmo de decisão dele. Faz sentido, assim, não, você faz fica, sentido. Né? Faz tipo, a gente sentido. Vai porque eu tenho que pensar no bem de todos e você também, você vai atrapalhar a gente, né? Uma parte que eu achei estranha é quando os anões ficam lá por causa do anão machucado, né, do Kiri. De repente fica, tipo, ia ficar um só, não, quatro. Tudo bem, não importa. Mas aí eles batem na porta do cara, né? E aí ele fala assim, ele tá machucado. Você precisa ajudar a gente, ninguém vai ajudar a gente. Pô, os caras tava carregando vocês no colo. Como ninguém vai ajudar, né? Como ninguém vai ajudar? Qualquer um da cidade vai ajudar. O mestre da cidade vai ajudar. Eles estavam carregando você no colo. Tá todo mundo vangloriando os anões. Como é que ele tinha que bater na porta do cara pra poder... ninguém vai ajudar a gente. Ele falou isso ainda. Não foi tipo, não, nós conhecemos, deu a entender que nós conhecemos você, então estão pedindo ajuda. Não, ele vira e fala, você precisa ajudar a gente, porque ninguém vai nos ajudar. Tipo, como ninguém não vai nos ajudar, sabe? Muito estranho. Cara, uma coisa que eu quero citar muito, que eu fiquei decepcionado, eu tava esperando que fosse bem legal no filme, foi muito chato pra quem conhece o personagem, foi a parte do Bjorn. Bjorn, o homem urso. Eles mudaram totalmente o personagem, eu acho que o Peter Jackson nem queria colocar, ele colocou só pra não ouvir a reclamação que a galera teve dele não ter colocado o Tom Bombadil no Senhor dos Anéis. E daí ele falou, ah, vou colocar aqui, vou mudar tudo, mas vou pôr ele em 5 minutos, porque a parte dele é uma das partes que eu mais gostava no livro, era tá ligado? Muito foda mesmo. Eu achava muito legal o plano todo do Gandalf de ir chegando de dois em dois e entretendo ele com a história, porque ele não gosta de estranhos. E, tipo, porra, aquilo que o Gandalf fala, não, a gente tem que tomar cuidado porque senão ele vai matar a gente. Realmente ele mataria. Acha mesmo que o povo daquele cara teria sido escravizado por orcs? Escravizado por orcs. Ah, um gigante, metamorfo. Vai se fuder, tá ligado? Ele é um dos. Ele é um dos cinco? O Beorn? Um dos cinco igual da raça do Gandalf? Não, ele é uma raça antiga. Não se sabe se ele é uma raça de ursos antigos que desceram das montanhas ou de homens antigos que viram ursos. Outros gigantes que viram ursos, já. É. Ah, tá. Mas ele é uma das criaturas poderosíssimas, assim. Ele é um homem urso. É, se você tá falando nesse o povo dele tudo. Não, nesse não tem nível aquela história. Dos cinco, sim. Ele é um dos grandes homens, um dos grandes seres fortes do... Não, é, não tinha pensado mesmo se era um dos cinco, mas não, ele né? Não é que é o Radagast, o Gandalf, os dois azuis, e não lembro qual que era o outro lá também. Não, mas, pô, que o cara é forte, acho que é bem visível a partir do momento que o Gandalf vira e fala: eu tô com medo de entrar aí porque ele pode me matar, tá ligado? Tipo, e nós sabemos que o Gandalf é um das, tipo, nós sabemos que o Gandalf é uma das coisas mais difíceis de matar, tá ligado? Porque a porra do Balrog não matou o cara, né? Ou pelo menos não conseguiu manter ele morto, né? E aí quando o Gandalf vira e fala assim, pô, eu tô com medo desse cara, né? Ele pode matar a gente, tem que proceder com cautela. Fala, porra, cara. E aí chega lá, eu vejo o cara com umas algemas na coisa falando que foi escravizado por orc. Falei, cara, eu achava só Goblin era escravizado por orc. E pode ir lá. Ainda mais que a gente tem que ter em mente que nesse momento os orcs de Senhor dos Anéis, da Terra-média, não são os Uruk-hai gigantes, aqueles orcs que são goblins. Você vê, baixinho, franzino, era aqueles orcs fracos do Senhor dos Anéis, que teriam que ser os orcs desse momento aí. É, você vê que os orcs, por exemplo, o vilão, né, o Orc Albino, e o general dele, que foi colocado agora também, que... Uhum. Eu não sei porquê, tipo, colocou um... Também não entendo, mais um personagem pro terceiro filme, mais um arco pro terceiro filme. Mais um general aí, não sei porque foi colocado, mas tipo, você vê que os caras são caras que se destacam e estão na alta hierarquia, porque agora a gente descobriu que o Albino tá... Né, tipo, o Orc Albino é um dos generais do coisa, do Necromante. Pelo menos eu fiquei com essa impressão, eu não sei se... entender, sim. Né? E daí, que, assim, eu entendi eles colocarem o Albino no primeiro filme. Eu faria, não faria exatamente assim, mas beleza. Tinha que ter um vilão, uma cara pro público se identificar como o inimigo no momento. E... Aí, cara, essa perseguição tão acirrada acima dos anões tá muito estranha. Tipo, orcs não andam de dia no Senhor dos Anéis. Eles não tinham como perseguir os caras. Ah, então, isso, cara. Estranhavam isso a porra dos Uruk-hai andar de dia. É isso que o Aragorn chama atenção, tá ligado? E aí, tipo, não. E eles falam isso na trilogia dos filmes. Tipo, orcs não andam de dia. O Aragorn fala isso. A gente vai conseguir distanciar deles. Aí eles se espanta porque os Uruk-hai andam e ele não sabia disso. É, tanto que o Gimli fala pro rei de Rohan, né? Não consigo lembrar o nome dele. Quando ele vem falar, tipo, dos orcs tudo, né? Ele fala assim, não, mas tem que ver que esses estão vindo aí, que perseguiram a gente aí no meio do caminho, né? Porque o cara tá meio estranho, ele fala assim, não, são Uruk-hai, né? Tipo, os escudos deles são grossos, né? Tipo, os caras correm durante o dia, né? Porque os orcs não, né? Eram criaturas, tipo, das profundezas mesmo, de caverna, que não gostavam. Não era tipo o troll que tomava a luz do sol e virava pedra, tá ligado? Não é assim, vampiro que pega fogo. Eles não gostam mesmo, tipo, a luz do sol, tipo, incomoda eles, né? Tipo, cara, sair atrás, assim, tipo, e aquela montoeira, assim, tipo assim, cara, eu, no pleno dia, nas corredeiras, eu fiquei olhando, falei, cara, da onde, né? Tanto que sim, a batalha dos três exércitos, quatro exércitos, nunca lembro. Cinco. São cinco exércitos, sei lá. Cinco exércitos, batalha de cinco exércitos. São os orcs, os elfos, os humanos, os anões, blá, blá, blá. Só que, tipo, eles chegam muito tempo depois. O Smaug já tá morto quando você lembra dos orcs. Até então, você não vê mais falar deles depois que o Bilbo pega o anel. Eles começam a perseguir desde aquela hora. Mas eles não apareceriam mais, em momento algum. E aí eles colocaram ele, tipo, o tempo inteiro nessas... Um negócio de urgência com os orcs fundando. É, porque ficou pelo menos parecendo que, como o Orc Albino era um dos generais do Necromante, que era a forma, né, tipo, não física do Sauron, e foi colocado já a questão do anel com o Bilbo, né, ele tá atrás... Do anel. Né, tipo, do anel, e os orcs estão achando, estão falando assim, ah, tudo bem, te pego o anel e eu posso matar o Thorin e os amigos dele? Tipo, pode, ok, então... Tipo, situação win-win e vambora, né? Que é engraçado, né? Que no próprio filme do Senhor dos Anéis, na trilogia seguinte, mostra eles torturando o Gollum para descobrir que existem os hobbits. Eles nem sabiam que é o que eram existiam, hobbits. Tá ligado? Então, tipo, não, esses orcs nunca viram. O Sauron não tava atrás do anel. Não tem como. Porque ele ia precisar torturar aí o cara. Aí pode ser justificado que podia achar que o Bilbo era um anão, né? Tipo... Ah, é, porque aí no filme eles deixaram o Bilbo quase do tamanho dos anões, né? É, entendeu? Então pode lá, assim, tipo, não, é um outro anão ali, por isso que eles precisaram do nosso amigo Gollum pra poder falar, não era. Era um hobbit, condado. Né? Pode ser explicado, cara. Eu também acho que às vezes é um pouquinho de forçação, mas dá pra encaixar. Dá. Não, realmente. Olha, na minha opinião, tipo, geral do filme, eu não achei assim, tipo, um filme ruim. Não achei assim, tipo, realmente ruim, mas eu tava assim esperando. Tava esperando mais do filme. Não sei. Eu tava, pelo menos, a ideia, pelo menos, do confronto com o dragão, né? Foi vendido assim extensamente nos trailers, né? Tipo, deu a ideia de realmente uma coisa mais épica e eu não sei, vi uma sucessão assim de encontros que eu não consegui entender direito como é que eles funcionavam na trama geral do filme, né? No primeiro a gente estava acostumado muito com a ideia, tipo, uma aventura de RPG, então você vai passar por vários perigos mesmo, né, durante sua aventura, né? Você vai encontrar várias criaturas, né, tipo monstros, né? Tipo, problemas para ser resolvidos, que faz parte mesmo do... Eu lembro do livro mesmo do Leonel Caldela que a gente falou, da trilogia, da Tormenta. Aí da Lina, quando começa a falar que o dragão é questão de transformação, né? Um símbolo de transformação, porque o quanto o humano tem que se transformar, né? O aventureiro, na verdade, né? Tem que se transformar e quantos perigos tem que passar para subir de nível, mudar e tá páreo para chegar e enfrentar um ser daquele, né? Então, tipo... Tava entendendo, pelo menos no primeiro filme, como são uma série de perigos que eles vão ter que passar para que eles sejam preparados mesmo para quando chegar no momento de enfrentar o dragão, que é a criatura mais foda ever existente assim no mundo, na minha opinião. E só que nesse eu não sei, nesse daí foi na verdade várias intrigas políticas e conchavos e coisas assim que eu fiquei olhando e não falando assim, não tava entendendo muito bem como tava acontecendo. Então eu achei que deu uma baita numa barriga, o filme é muito longo, muito longo. A cena com o dragão é muito longa, muito longa. Eu não sei exatamente quanto é que tem, precisava dar uma olhada melhor depois, mas, cara, pra mim eu senti que tinha uns 25 minutos a cena, assim, 30 minutos. Só a luta deles com os dragões, com o dragão. Então, cara, pra mim, cara, uma nota tipo 8. Porque apesar de ter um outro efeito ruinzinho, eu achei ainda bem legal. Né, tipo, várias partes de lutas de cena. Fiquei decepcionado só com a resolução de algumas, mas não sei se isso agora tem o terceiro filme para resolver ainda. Então vou acabar mais mesmo pelas cenas e não pelos desfechos que elas tiveram. Bom, para mim o filme, assim, se eu esquecer o livro e for ver o filme, é como eu disse, para mim é cansativo pra caramba, é pesado, eu senti ele arrastado um pouco, se perde, é meio ritmo, não foi, não pegou, e também ele, por ser filme do meio, né, infelizmente filme do meio, porque inicialmente, pra quem não sabe, o Hobbit teria dois filmes, e aí quando o Peter Jackson entrou, ele acabou transformando em três filmes. Então esse filme do meio, ele fica muita coisa do que o Basso falou aí também, várias coisas que ele fica jogando, jogando, jogando para não fazer nada, já que vai ter o próximo. Então ele colocou arcos à toa, que complica um pouco. Então essa parte eu não gostei. Ele, como adaptação então, do livro, foi completamente jogado. As mudanças eu não entendi por que dele dar todas essas mudanças. Para mim foi à toa pra caramba. E foi muito estranho quando eu entrei no carro depois do filme com a minha namorada, e o Hobbit é o livro preferido dela. Ela tava com uma cara de triste, eu falei, o que que foi? Ela falou assim, eu tô meio triste. Eu falei, por quê? Pelo que eles fizeram com o Hobbit. E eu tive essa mesma sensação também, que eu não entendi o que estava sendo feito ali nesse segundo filme. Então eu vou ter que dar uma nota pelo dragão, pelo Benedict, pelo Super Kate, eu vou dar uma nota 6, 6,5, vai. 6,5, pronto, 6,5, fecho no 6,5. É um filme difícil de assistir, difícil. Vamos esperar. Não, o terceiro não vai consertar o Hobbit, porque o livro já foi, mas o terceiro consertar pelo menos a trilogia como filme, como cinematografia. Assim eu espero, vamos ver no final do ano que vem aí com o Lá e De Volta Outra Vez. Ah, puta, cara. Eu até achei o filme bem divertidão. Achei que valeu a grana gasta. Realmente, ele é um pouco mais... Se, comparando com o primeiro Hobbit, esse se sente um pouco mais a cadeira do cinema. Mas ainda que eu tava vendo, eu acho que, pra mim, o que ajudou a achar ele um pouco mais maçante é que, tipo... Eu acho que eu gosto de qualquer coisa, de filme, livro, jogo. Eu acho que eu gosto quando tem um anão num ambiente cheio de outras raças. Eu acho que fica legal. Nesse que tá focando um monte de anão e as outras raças, que são a minoria, eu acho que eu não gostei muito como focaram os anões no filme. Ainda que no primeiro ainda tinha também o Gandalf para dar aquele puta up no negócio, na aventura, tudo. Esse já o Gandalf saiu fora também em certa parte do filme. Então, comparando, você sente o peso, sim. Mas ele é meio... Ele é divertidão até de assistir. Efeitos aí da hora, interpretações boas, que nem o Rick comentou, Benedict botando pra quebrar pra caralho. O Smaug, finalmente, ainda mais quem já tinha lido o livro antes, estava todo... Acho que uma das coisas que mais estavam esperando quando anunciaram os filmes do Hobbit era e o Smaug, como é que vai ser, como é que vai ser, como é que vai ser. E eu acho que o Smaug, o dragão mesmo, assim, não deve ter decepcionado ninguém. Então, porra, uma nota, cara. Pô, acho que eu vou... Cara, acho que eu vou dar um 8, cara. Acho que eu vou dar um 8 no filme. Eu achei ele bem foda. Só não vou dar nota máxima porque eu não gostei muito de como o grupo dos anões foi focado no filme, e eu também achei meio maçante toda a parte élfica que também focaram no filme. Eu achei meio chatão também. Então eu vou tacar um 8 aí. Bom, já ficou claro que eu odiei o filme. Eu achei ele absurdamente fraco, tanto em adaptação quanto em filme em si. Eu fiquei com sono, eu achei maçante, eu saí do cinema, eu comentei, acho que quando eu com o Basso, com o Harris, eu fiquei com vontade de sair do meio do filme. Tipo, ah, já deu, vou embora. Cara, tipo, nada no filme praticamente me agradou. Tirando, vamos lá, a Elfa, que eu achei linda, a atuação do Benedict. Sim, tem esses pontos legais, o dragão ficou muito legal, mas o filme, cara, não dá, foi sofrível, foi difícil de ver. E nem tô falando isso só como fã de Senhor dos Anéis. Vamos lá, como um cara assistindo um filme no cinema... Eu daria 4. Eu não me senti assistindo um filme da série de Senhor dos Anéis. Eu me senti assistindo um filme medieval mal feito. Não é um D&D 2 da vida, ou Dungeons and Dragons 2 da vida lá. Porra, né? Mas chegou lá é muito aí, perto, né, disso. Se fosse mais mal produzido, seria aquele filme. Em quesito roteiro ali, como ficou, pra mim tá pau a pau. É o pior, tá, filme, cabeça, é o pior filme de adaptação Tolkien. E fácil, tá nível aqueles desenhos antigões. E como fã, então, como um cara que assiste o filme, eu dou uns 5, 4 pra esse filme. Agora, como fã de Senhor dos Anéis, como um cara que adora o Hobbit, já leu esse livro várias vezes, eu não consigo dar mais do que 1 pro filme, tá ligado? Foi, tipo, perto do outro, que eu achei uma adaptação mais bem feita, bem mais legal, assim, mais montadinho, encaixadinho, parecido com o livro. Eu falei, ah, legal, vai valer a pena, vamos lá. Agora, aí não. E o estranho é que eu sei que aqui a gente no Covil Geek sempre faz críticas bem diferentes do que a maioria da galera da internet vê. Eu dei uma lida nas críticas do Hobbit logo que eu saí, hoje, antes de gravar o cast. E realmente tem muita gente que adorou o Hobbit 2. Então, eu acho isso engraçado, mas... Aqui eu acho que a média final do filme foi o quê? Um zero meu? Quantos eu? Ah, não. Você já deu nota, né? Quanto que foi? 5? 6,5. 6,5. Oi, tudo baixo? Oi, do Harris. É, ele ficou com uma média de filme bem normalzinho, né? Que é o... Mas que ele é na minha opinião. Isso, cara, eu achei um filme bem ruim. Não pretendo ver de novo, a não ser que alguém me chame pra ver. E não compraria o box da trilogia já. Então, cara, o terceiro ia ter que penar muito pra me fazer querer ter o box da trilogia. Concordo. Isso. Então, pessoal, então é isso. Férias! Férias, meu Deus! Férias! Do céu. Férias, cara! Férias! Queimar os livros, Pô, queimar os Exofitores e DVDs. Com esse cast, então, a gente encerra aí mais uma jornadinha marota de podcasts aí pra vocês. É, encerramos pela primeira vez um ano, né, completo. Isso. Da outra vez a gente encerrou pela metade. Exatamente. E agora passamos o ano de 2013 com o Covil Geek. Exatamente. Então voltaremos. Aí a gente volta o quê? Quando? Mais ou menos meio... Finalzinho de janeiro, vamos deixar aí, né? Meio pra final de janeiro, vamos deixar por aí. É, começo de fevereiro é garantido. Garantido absoluto, absoluto. Com certeza estaremos de volta. E, ó, 2000... Covil Geek 2014, novidades... Depois a gente vai trabalhar algumas coisinhas. Toda vez, cara. Sem novidade, galera. Vai na esperança. Não, toda vez não. A gente sempre fala, o próximo cast vai ser foda. Agora estamos falando do Covil Geek, cara. Agora o lance é... O que teremos de novidade do Covil Geek ano que vem, Harris? Vai ter cafezinho. Vai ter café. Justo. Cafezinho. É, mas, pô... Pipoca. Ano que vem os caras vê. Pô, que vai ter novidade? Não, deixando o pessoal na suspense, hein. A gente não dá spoiler aqui, não. Pode esperar bastante coisa nova, ver se conteúdos diferentes e coisas diferentes pra vocês aí. Exatamente. A gente tá pensando em substituir o Baço. Aquela isso, ideia. Eu também tô pensando em substituir o Baço. É, aquela ideia. Pelo quê? Vou querer um rim. Ai, meu Deus. O debate perto dessa foi ótimo. É, tá todo, mas não jogou Beyond ainda, né? Risada do Carlos Alberto. Tá que pariu. Bom, galera, desejo pra vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo pra vocês. Em 2014 a gente se vê se tudo der certo. Exato. Sejam felizes e vejam filmes bons. Que role bons dados pra vocês. Sempre ótimos dados pra vocês e aguardem mais podcasts, convidados. Quem quiser dar presente de Natal pro pessoal do Covil Geek pode dar através de gift cards na Steam. Também aceito, hein? Na Steam, meu nome é tudo minúsculo, Ricardo Branco, substituindo o C do Branco por K. Pode procurar lá e mandar gifts pra gente. Justo. Adriano Lima 1402, manda aquele gift card, aquele joguinho maroto que... Você tá ligado, né? Tá ligado. Edu Samão 402, se quiser mandar lá também, qualquer coisa. É, não vou ser cara de pau de pedir. Gente, bom Natal. É porque você não tem Steam, seu escroto. Ele tem, pior que ele tem, porque eu... So are you doing it from... Oh, hello. Are you doing it from in here, then? Yeah, is that okay? Yeah, shall I just go in and... Let me do that again. that going into the, I see fire, yeah, blood in the breeze. Yeah, cool. Let me do it again. Blood in the breeze. One more time. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. We should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out Father, oh, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollowing soul. I see fire. Did you remember me? Oh, should my people fold, and surely I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to the flame, calling out Father. And we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. And I see fire inside the mountain. I see fire